Oi pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Dance Listening Point, a quarta edição, já está disponível lá no nosso site, listeningpoint.sites.uol.com.br. Vocês já podem baixar as atualizações dos programas. Nessa quarta edição nós temos uma seleção de músicas um pouco mais eletrônica, músicas um pouco mais da cena eletrônica. Nós vamos tocar hoje Wonderland Avenue, Commodore, Club Driver, todos os lançamentos que estão bombando as pistas de dança. Nós vamos começar essa quarta edição do Dance Listening Point com The Body Rockers. Vamos curtir aí então uma edição eletrônica para o Dance Listening Point. You move. Curtiu aí Night Shifters, Touch Me All Night Long, versão da música antiga aí, Touch Me All Night Long. Vamos curtir agora Wonderland Avenue, tá entrando aí com White Horse.

É isso aí, rapaziada. Deixei rolar tudo, não falei nada para não interromper. Vamos passar o setlist inteiro agora. Rolamos The Body Rockers, I Like The Way You Move. Na sequência teve Night Shifters, Touch Me All Night Long. Wonderland Avenue seguiu com White Horse. Commodore com Electrize. E fechamos com Club Driver, Move Your Feet. Lembrem-se de deixar as suas sugestões, o que vocês acharam do programa lá no site, no listeningpoint.sites.wall.com.br, ou lá nos fóruns da comunidade no Orkut. Tem a nossa comunidade lá também. Até o próximo programa. Abraço.